Gigante direita, rua 0 metro. É a formação bem à frente, 20 metros à frente. 3, chama o centro Recife em 3325, alternativa 251. 3325, 251, 93. posição do Salvador é o Tan Mike Yankee Hotel, na posição 4 do Pachorro. Boa noite, o Mike Yankee Hotel solicitando utilização de reboque na posição 4 do Pachon, na posição 13 do Pachon. Autorizada a reboque ao término. Ok, muitíssimo obrigado, reporteramos ao pé. fone 961, informação hotel, autorização Guarulhos. Fone 961, bom dia, hotel confere, para Guarulhos, diga 360 aprovado. Decolagem da 10, curva direita, seguida da El Lisa Montiva, via 310 até Tabaté. 5437, transponder, controle 119.8. Decolagem da 10, saída da El Lisa Montiva, apesar do 10, Tabaté. Transponder 5497, controle Salvador em 119.80, com 1-1-1. Decolagem da 10, curva direita, subida da El, Leda Mótida. Via APU 10, subage, APU 1, meia conforme. 5441, transponder, controle 119.8. Sir, 3601, autorizado, São Paulo, Congonhas, nível 320. Rota do plano de voo, APU 10, subage, conformado plano de voo. Decolagem da pista 10, saída da El, Leda Mótida. Transponde 5441 e o controle após 098, é o TAM 3601. 3601, correto, sempre para puxar o funcionamento. Pois é, se tiver funcionamento, é 3601.